Economeia, chama Recife, 2685, alternado 12545. Desça para 3000, ajuste 1015. Completa 14-1895, bom pouso. Obrigado, boa noite. Ria 5972, 2000 pés, ajuste 1015, está livre, aliás. Ria 5972. Ria. 1246, chame a vista na pista 28. A vista no momento, gol 246. Cheque o trem, livre pouso na 28, pista molhada, 300 graus, 049. Autorizado o posto na 28, toma olhada, 300 com 4. Voo 1888, identifica chegada e pitch, desça para 3000 pés, ajuste 1015. Apenas confirmando 3000 pés. Rio 5972 estabilizou? Estabilizado, Rio 5972. Completa com a torre 1895, com pouso. Ciente, 1895. Confere. Voo no 888 autorizado em pitch, está presente. Ao liberal, 21 mais uma pergunta. 121 na décima 1. Bruno. Torre Salvador Rio 5972, sinal tem baixado e checado. Rio 5972, ciente, aguarde autorização de pouso. Rio 5972. Rio 5972, autorizado pouso, pista 28, 320 graus, 049. Ciente, autorizado pouso, Rio 5972. Bruno 970, identifica a chegada. Kari, desça até o nível 120. Então 3305, identifica chegada a Kari, desça até o nível 130, redução para 250, nós na prioridade Delta. Rio 5972 no solo 46, libere a penúltima esquerda, solo 121 decimal 9. Desce para o 120 sem restrição. Trip 5515, na pro adianto para interceptar a chegada e pitch, reposta descida. 21 décima 1. O gol no 970, ciente da solicitação, aguarde autorização. Tenha 120. Gol no 888, desça para 2000 pés, ajuste 1015. Está livre LS, o gol no 888. 2015, reporta da 2. Gol 970, desça para 3000 pés, ajuste 1095. Mensagem está entrecortada, então 3305. Da solicitação, mantenha a chegada, aguarde autorização. Desça para 080-355-515. ILS, gol 1138. Completa com a torre 1895. 1895, bom TV. Então 3305, desça para 4000 pés, o ajuste 1095. O 3305, redução para 220 nós. Afirmativo, 220, reduzindo 3305. Torre de Salvador. Boa noite, voo 888 no Romeu 67, baixado chegado. Voo no 888, ciente, pista vista? Ah, firma. Autorizado pouso, pista molhada ainda, 320 graus, 039. Voo no 888. Livre na 28, voo 138. Redução 2105. Gol no 970, autorizado da presente, Serra Vitor 363. Desça para 2.500 pés, ajuste 1.015, está livre ele. 2.500, 1.015, chamada estabilizado. Trip 5515, seu vetor para sequenciamento, curva esquerda para o 1180, tem como limite lock. Esquerda 180, no exato lock, 5515, se ajudar, nós podemos reduzir até 150, senhorita. Mantenha para o 1180, nessa proa desce para o 050, trip 5515, aguarda no vetor para o localizador. 050. No 888 no solo 56. Se tiver condições, libere a esquerda na delta e mantenha a posição na mesma. Chama o solo em 1219 para prosseguir. Na delta 1219. Gol no 170, identifica a chegada. Cari, desça até o nível 120. Desça para 3.000, ajuste 1.005. 3.000, o TAM 3.305 após CARI, serve do 3.63. Interceptou com o localizador e o GLIDE também, ou no 970. Sente, gol no 970, completa com a torre, 1895, bom pouso. Obrigado. 3.305 da TAM, desça para 2.510, ajuste 1.015. Sete zero, boa noite. 5, desça para 4.000 pés, ajuste 1.015. Pula 970, chame avistando, pista 28, controle embaixo travado. Estará, poderia confirmar o vento? Vento 320 graus, 049. Obrigado. Cinco, da presente, Luzan. Boa, confirma a posição? Luzan. Luzan, ciente, 5-5. Estou a 1.800 pés e só para informação, a 1.000 pés o vento está 6 nós de cauda. Gente, a 1.000 pés, meia dúzia de nós de cauda. Sim, livre pouso na 2.8. Gente, eu vou informar aí aqui antes de quanto vai estar. A 500 pés, 5 de cauda. Gente, obrigado. Nada. No localizador, 36800. Completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, 36800. Salvador, boa noite, 3305, estabilizando a LSNET, saída 22. Boa noite, o controle lhe passou informação sobre vento de cauda na final? Não, confirme vento de cauda, o vento agora? É, o tráfego que está pousando à frente informou que a 1.000 pés deve encontrar meia dúzia de nós de cauda e a 500 pés, 5 nós de cauda. Sim, seja. Trip 5393, mantenha o ponto de espera. Trip 5515, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, está livre LS. 2.000 pés, ajuste no 015, trip 5515, autorizado IMS. Finanzel 219, o 970 aí a 100 pés, o vento de fora. Pista livre, autorizado pouso na 28310 graus 049. Autorizado pouso 28 na 3305. Azul 4298, identifica a chegada Cari, desce até 120. 20. 1170, desça para 3000 pés e ajuste 1095. Após o Airbus da Tampa passar sua frente, a linha mantém, prepara-se para decolagem imediata. Receptando ILS 5515. 5515 completa, final. Torre 1895 com pouso. 295, obrigado, 5515. Oi, Salvador, boa noite, Trip 5515. Trip 5515, chame final de 5 milhas 28. Chamará 5515. No solo 05, libera a esquerda na delta, mantém a posição ao liberar, solo 1219. Libera na delta, liberar o solo 219, está 3305. Taxo 06, está 3305. Pista livre, autorizado a decolar, 28, 310 graus, 039. Copiou, está 3305. Né, 6224, identifica a chegada CARI, desce até 130. Trip 5515 milhas para a cabeceira. Decimal 8. De 98, Trip 5313, boa. Boa. Trip 5515, cheque trem autorizado, pouso na 28, 310 graus, 039. Pouso autorizado, tem baixado travado 5515. Velocidade. Salvador, Trip 5393. Trip 5393, contato radar, fuga para 190, sai da Aron. Para 190 na Aron, 5393. 5 no solo 09, libera a esquerda, solo 121, décima 1. E o pés, ajuste 1015. Azul 4235, agora necessito de redução. Luiz 20, nós 4235. Azul 4298, contínuo da lançagem. Está reduzindo agora 250 nós. Sim, a gente mantém. O 4298 vai seguir como número 2. Ok, vai manter 250 nós, o 4298. Desça para 2.000 pés, o ajuste no 0.5. 2.015, do 1.170. Chalé 6224, desça para o 0.70 e redução 2.20 mais. O 4.298, desça para 3.000 pés, ajuste 1.015. Azul 4235, subvetor para sequenciamento, esquerda, para o 190, tem como limite a radial 120 Salvador. Gente grata. Desça agora para 4.000 pés, o ajuste no 0 no 5, aguardando para reassumir na produção. Azul 4298, desça para 2.000 pés, ajuste 1.015, está livre LS. 2.015, livre LS, estabilizado, é o 1.970, Gol. Gol no 1.970, completa com a torre 1895, com pouso. 1895, obrigado, até daqui a pouco. O Azul 4298, controle? Na escuta, aproxima 4290. Na prova de usão tem condições de interceptar e completar? Se possível, a gente prefere manter por de carry. Sente, a porta estabilizada. Contra estabilizado, 4290. Azul 4235, desça para 3.000 pés, ajuste no 0.15. Salvador 1.970, está estabilizado, Zulu 28. Gol no 1.70, chame avistando. Tá visual. Visual com a 28, autorizado pouso, 330 graus, 039. Tráfego que o precedeu informou vento de cauda 1.000 pés, e de 1.000 pés de 6 a 12 nós e 5 nós a 500 pés. 7, poderia confirmar o vento? 330 grau, 039. 7, gol 1970, passando meio pé, 7 de cauda, confere, confirma com 7 da esquerda. 110, 1000, 10, vai encontrar vento de proa. Tá, 7, muito obrigado, gol 1970. Leia 224, nessa proa, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 5, aguardando o reassumir na posição. Ok, descendo a 4 mil com 1015, o Oceaner 6224. Libera esquerda e chame o solo em 1219, após táxi via alfa, o gol 1170. Vai tomar o passo, então, aí virou com dois de troa aí, obrigado, viu? Bom trabalho. Bem. Na proa de Usan, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. 2 mil pés, 1015, proa de Usan, 4265. Chanel 6224, até 3 mil pés, ajuste 1015. 3 mil pés, 1015, mantendo proa 075, Chanel 6224. Confere. Mandou boa noite, gol 1970. Mandou o gol 1970, pronto, confirmando a frequência do solo? É 121 decimal 1, eu acho que eu falei 19. 1211. 211, grato. É 6224, completa esquerda para o 040. Esquerda 040 na proxa, né? 6224. É, mantém 220, pode reduzir. Pode reduzir. Yes, o azul 4298. O 4298 completa com a torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Torre Salvador, azul 4298, na final de LS da 28. Gente, acusa avistando azul 4298. Tá avistando já o 4298. O pouso, pista 28, 320 graus, 049, a 1.010, encontrará vento de cauda de 629. Autorizado o pouso do pista 28, é confirmando 049, né? Vento de superfície é 320 graus com 039. E na descida 1.000 pés encontrará vento de cauda provavelmente com 7.9. Isso aí, aqui a gente tá pegando com 7 também. Obrigado, autorizado o pouso do pista 28, o 4290. Deve ILS, 4235. frequência de 200 PEN a 1100 PEN, controlar vento de proa. Suficiente, 4290. Na 6224, desça para 2000 pés, ajuste 1015. 2015, ajuste na 6224. Azul 4235, estabilizou? Vamos interceptar a partir de Islã, somente, o 4235. Sente, avançado. Sente. O Chané 6224, completa esquerda, reaproximando por hoje o Zan, descendo para 2000 pés, reaponta estabilizado. Voa no Zan, centro do tráfico lá nela, também descendo a 2000 pés e portal estabilizado, Chané 6224. Estabilizou azul 4235. 35 completa 14, 1895. 1895, boa. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, estabilizou. Azul 4235, número 2 para pouso. Chame na final de 4 milhas para 28, aguardando pista livre também. Ok, continua a performação, chama 4 milhas fora, 4235. Azul 4298 no sol 22, libere na taxiway a próxima esquerda, sol 1219. Tá, próxima esquerda, Charlie. 3 milhas e meia já, o 4225. Cliente, aguarde pista livre. Aguardando o 4225. Autorizado pouso na 28, azul 4235, 330 graus, 039. Tive pouso no 4235. O 3178, identifica chegada Cari dessa até 120. Estável no lock, o Xaner 6224, tem a pista vista. Torre 1895 com pouso. Obrigado, CDTJ. E o Xaner 6224, contigo, na final visual. Torre de Salvador, muito boa noite. É o Xaner 6224. É 224, número 2, chame final 5 milhas, 28. 28, 5 milhas, chamarão, chame 6224. Todo quanto dura na vez, por gentileza, eu faço uma chamada de 1219 pra gente fazer um teste na semana, por gentileza. Não recebe só o azul 4298. Obrigado. Okay. 2, 3, 5. 5 no solo 24. Libere a esquerda, a delta, solo 121, decimal 1. 250, só um minutinho para copiar a recife, prepararam. 9, pois gente, aguarde copia no 219, por gentileza, 9257. Mais travado? Afirmativo. Autorizado pouso, pista 28, 330 graus, 049. Chame 6224. 6224. Alfa, Juliette. Chamé 6224, no solo 27, libera a direita, à esquerda na charge, solo 121, decimal 9. Via Kili Alfa para o ponto de espera da 28. Quando lá a torre 295, ajuste 1015, bom voo. Para 3.000, ajuste 1.015. 235, prossiga. Autorizado para Recife, nível 410, sacola da pista 28, primeira curva direita, com previsto da saída Arum, após Arum vou direto a Aracaju, em Aracaju, segue até Recife, direto, controle opera em 199-8, corresponde a 5570. Três, identifica a chegada e pitch, desça para 4.000 pés, ajuste 1.500. Toma atrás. Pitch, o 6.3, 1.3. Da presente, o pitch, eu guardo a chave da 3.6.3. Uno 868, identifica a chegada Cari, desça até 120. Em 1, 2, 1, decimal 9 agora. Entendi. 972 autorizado decolar, pista 28, 340 graus, 031. planejamento correto para feedback. Passando 4.000 para 3.000, 3.178. Então 3.178, peça para 2.000, ajuste 1.015, está livre, aliás.